Alinhar e manter, Gol no meio no 3. Alinhar e manter, pistão no 0, Gol no meio no 3. Veículos 2-1, chame o controle, TAM 3561. Vai chamar o controle, TAM 3561, uma boa noite. Boa noite, TAM 3561, passando agora 1500 pés. Confirme para o controle. 561, na saída Gole, passando agora 1800 pés. Pit, TAM 3561, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 380 no perfil da saída Gole. Perfil 380, TAM 3561. Meio no 3, autorizado decolar, 100 graus, 11 no nosso. Tá livre de decolagem, Gol 16 no 3. Gol Mike X-Ray. Gol Mike X-Ray, prossiga. Autorização Salvador Natal com no 170. Gente, confirme a rota. Temos aqui inicialmente a Peruísque 50, pode confirmar a rota? Afirmativo, pode ser DCT. Natal, no 270. Gente, então confirma a Peruísque 50 até Mossoró após DCT? Não, não, negativo, direto, é porque teria um outro destino, foi mudar o destino e esqueci de mudar a rota. Mas seria direto Salvador, Fortaleza, ou Salvador Natal. Gente, aguarde, vamos coordenar com o centro, vamos só confirmar a nova rota, o Golf Mike X-Ray, aguarde. Sim, a gente vai acionar por conta disso para manter equipamento. Sim, do acionamento. Eu poderia confirmar a frequência? 1 no 9, 8. 19,8, boa. Boa. Salvador, boa noite, Gol no meio no 3, decola, cruza 1500. O Gol no meio no 3, suba ao 240, saída Momo, contato radar na decolagem. Saída Momo, 240, Gol no meio no 3. X-Ray pronto para cópia? Solo Salvador. O Ocean Air 6310 para pushback e acionamento no gate 01. Autorizado, chamar o táxi. Chamar a táxi 6310. 300-400-2680. Peace. 5216, agora com o centro Recife na frequência 125.45, alterno 26.85. 12545, 165, é o 5216, boa noite. 12685 a secundária. 2685. Controle de possibilidades do TAN 3561, antecipar. Prova de ofício. Aguarde autorização do centro Recife, o TAN 3561. Afirmativa aguardada. TAN 3152, após ITAP. Está autorizado até o nível de voo, correção, até a altitude de 2 mil pés, ajustado no 0 no 3. Fazer TAP 2 mil pés, no 0 no 3, está 3152. Afirmo, 3152. O gol no 398, desse mantém o 050. 050, 398. Autorização, Golf Mike X-Ray. Gente, Golf Mike X-Ray está autorizado Natal, nível 270, via Upper Zulu 10, saída Puka, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199.8, aciona 5160, coteja. Natal no 270, aeroviário Upper Zulu 10, saída Puka, transição Zipar, curva à esquerda após decolagem, controle 198, transporta 5160, Golf Mike X-Ray. Planejamento correto, chama para o táxi, Golf Mike X-Ray. Camarada, X-Ray. O 398 após ITAP, prossiga para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Após ITAP, 3 mil como ele fez. Para o táxi, Golf Mike X-Ray. Confirma, está no pátio 3? Afirma. Gente, informa pessoas a bordo. 08 a bordo. Oito a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 198.6, bom voo. Pela Juliette Alfa no ponto de espera, 118.6, Golf Mike X-Ray, grato. Pushback acionamento azul 4071, portão 8. Autoridade chama para o táxi. Chamarei. 4 a sua identificação, desça para o nível de voo 060, chegada Mari. Ardente 060, Mari 9604. Salo Salvador, o TAN 3858, uma boa noite, autorização. 3858, pronto para cópia. Prazer. Está autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5423, coteja. Ciente, 3858, Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, decola na Momo, transição Frote. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda após, o controle vai estar operando em 198, transponda 5423, TAN 3858. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamarei 3858. Solo Salvador, o Xamer 6310 para o táxi 127 a bordo, 3:34 de autonomia, alternando Natal. 127 a bordo, altímetro no 0, no 3, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi 6310. Alô, Salvador, boa noite, cabe 5827, autorização Galeão, 340, informação Alfa. Sem saída prevista da EL, aguarde cópia. EL, Netflix 5827. O Golf Mike X-Ray, aguarde para prosseguir no táxi. 5.45, corrigindo. 128.8 a primária, alternando 25.1, no gol no meio no 3. 288.251, no gol no meio no 3. Alfa, atrás do Oceaner, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Marque pela direita, pela Alfa, no ponto de espera, 118 6, gol, marque X8, boa noite. Agora para a torre 1 no 8, decimal 6. Torre 718 6, tá 3152. Uno 398, prossiga para 2000 pés, autorizado sinal ILS XR, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado XR, reportarei. Gol no 604, desça até o 050. 050, 1604. Após ZTAP no 604, está autorizado prosseguir para 3000 pés, ajustado 1013, reporte estabilizado na final. Após ZTAP, autorizado 1013, 1604, informar. Seja. Cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Salvador, azul 4071, para o táxi com 108 a bordo, 4 horas e 35, autonomia alterna, Galeão. 1108 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18 6, obrigado. Oi, Salvador, tá 3152, poderia confirmar se houve reporte de variação de sinal de glide na aproximação? Momento negativo, TAN 3152, nenhum reporte. Ciente, TAN 3152. Solo Salvador, abre a carga 8443. Siga. Boa noite, solicito autorização nível 430 para Campinas com informação Bravo. Autorizado Campinas, nível 430, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. decola da 10, curva à direita, controle 19.8, aciona 5434, coteja. Gente, essa carga 8443, está autorizado Campinas, nível 430, peso Lua 16, Sael Leda Bridge, decola piscina 0, curva à direita, 19.8, ao controle, 5434, o transponder, essa carga 8443. Protejamento correto, chama para pushback e acionamento. Essa carga 8443, gente. I Rosing. É. 234. Otan 3662-03, puxa deck, acionamento. Autorizado de chamar pro táxi 3662. Autorizado de chamar pro táxi 3662. Torre, boa noite, 1398, boa noite, chamo passando Simbra. Chamarei. Oi, Salvador, boa noite, Papão Romeu Golf, como é que você ponta a espera, dá 1-0? Boa noite, mantém um ponto de espera. É. Oceaner 6310, pista livre, autorizado decolar, 110 graus, 09 nós. Livre decolagem, 110, Oceaner 6310. Torre Azul 4071, no ponto de espera. Azul 4071, mantém o ponto de espera. Mantém. Decolou os 38, chama o controle, o Chaner 6310. Chamaram o controle 6310, obrigado, Zé. Gol no 398, cheque o trem, autorizado pouso, 110 graus, 09 nós. Ah, baixo travado, passou sim, vou dar aviso, ó. 400 na Puca. 6310, suba ao 350, contato na decolagem, saída Puca. 3-1-0 Alfa, da Juliette, da 3-1-5-2. 3-1-5-2, táxi via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette para o 09, 3-1-5-2. Observa fogos de artifício na aproximação final. Tem vários fogos de artifício ali na aproximação final. Como estamos observando? Aeronave, né? Vamos avisar as próximas. Da corno. 3662, acionado 67 a bordo Fortaleza 1240, 7 para o táxi. Confirme, ordem, autonomia e pessoas a bordo? 162, 2940. A bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia, Alfa, seguindo o azul, um ponto de espera, torre 18616, bom voo. Vai seguir o azul 18 mesmo, ponto de espera, 3662. Aguarde, 5827. Aguarde, 5827. Solo, Lutana, 3858, posição 7, pushback e acionamento. Sente o 3858, aguarde para o pushback e acionamento. Chame o solo em 21-19. Mas não chegou a atrapalhar, não. Positivo. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, autorizado a decolar, 190 graus, 109. Decolagem autorizada, Golf Mike X-Ray. Ciente, Alfa, reportando a gente da Juliette, voo 1398. Juliette 5827, autorizado o pushback acionamento, então será simultâneo com o portão número 7. Ok, então autorizado o pushback acionamento, 10, simultâneo com o 7, 5810. 3850, autorizado o pushback acionamento, informe será simultâneo com o portão 10. Autorizado pushback acionamento, simultâneo com 10, tá? 3850. Azul 4071, pode esperar pronto. Mantenha o ponto de espera, azul 4071. Mantenha. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, decolou os 4-3, chama controle 119.8. 119.8, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, suba o 270, saída PUCA. 270, com saída PUCA X-Ray. Vamos 398, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, gol 1398. 310, centro Recife agora, 125.45, alterno 26.85, Xener 6310. Ok, a secundária 2655 pro... 126.85, 85 final da secundária. Ok, então a frequência do centro agora 2545, alterna 2685, Xané, 6310. Afirmativo. Trato. 0 grau, 09, nosso. A linha decola, azul 4071. 8.62. 86, o voo no 604. 2 Salvador, voo no 604. Estabilizou, baixou, travou, 1-0. Boa noite, chame passando Simbra. Sente no 604. solo, tá? 3858 para o táxi, 176 a bordo, com 3:50 de autonomia, apenas João Pessoa. 604. Sente na 604. Isso, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 198, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, 18,6, grato, uma boa noite. Para o táxi da Juliette 5827, tá com 130 a bordo, 3:45, alternando com o fim. 3-0 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera Torre 198, decimal 6, bom voo. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera 786, justo 1013, vai 5827, tá, uma boa noite. No 604, autorizado pouso, 190 grau, 09 nosso. Autorizado pouso, 10, gol na 604. Quatro zero sete um, decolou os 47, chame o controle, 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, azul 4071. Salvador, azul 4071, passando 1.500 pés na saída da EL. Contato radar, subou 360. Ascensão nível 360 na saída da EL, azul 4071. Deixa. Após a aeronave da final, já é manter 360. No 604, no solo 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219 no 604. Salvador Ottawa, good evening, Condor of Euro 77, request stand up. Tentar a seguida, pra gente programar o avião aqui. Nael, Leda, Bidev. Valeu. Ok, 119, on by. TAM 3662, autorizado a decolar, 190 graus, 09 nosso. Autorizado a decolar. 077, request clearance. Ready to copy, Condor 077. Go ahead. Clear to Frankfurt, flight level 330 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Romeo 551, flight plan route. Book a departure, Alfa Romeo uniform transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5431, read back. Autor Salvador, boa noite, chama 6313, informação Bravo.